que as coisas iam mal, me desculpe, estou aqui. Isso é o que importa agora. E não vou criar palavras de paraíso. Eu preciso de um espelho. Eu preciso te escutar. E o silêncio vai alimentar a minha tristeza. Estou farto de tudo. Apenas vejo um caminho confuso. Tudo bem, estou aqui. Isso é o que importa agora. E não vou criar palavras de paraíso. Eu preciso de um espelho. Preciso te escutar. Teu silêncio vai alimentar a minha tristeza. Eu preciso de um espelho. Eu preciso te escutar. Teu silêncio vai alimentar a minha tristeza. Não vou beijar seus pés, nem vou te ignorar. Quero uma chance pra fazer você acreditar. Eu preciso de um espelho. Eu preciso te escutar. Eu preciso de um espelho. Eu preciso te escutar. Teu silêncio vai alimentar.